começa a brotar a planta. Ao mesmo tempo jorra o sangue do playboy com a faca na garganta. O sol que ilumina todos os aspectos é o mesmo que apodrece o corpo cujo alma vai pro inferno. O mesmo que ilumina o engraxate antes da noite, a mesma noite que o PM causa sua morte. A lua que brilha em meio à neblina, trazendo ainda mais um clima de chacinos, animais irracionais. Vivem melhor que a gente, não tem ambição, malícia, nem se sente diferente. Não quer ser mais que o outro, apenas age por instinto. Se mata é pela fome, não pô, se achar bandido, então cê pode até se bandear pro outro lado, se tornar irracional, evitando o trágico, porque se a tua inteligência te torna mais cruel, mais ambicioso, também mais longe do céu. Chimpanzé não tem nenhum tostão e se alimenta a cobra da Ubote. Como forma de defesa, me inspiro vendo tudo isso. Foi Deus quem fez, me entristece em ver o homem matar outra vez. Pensar que somos criações de uma alma limpa, de onde vem tanta maldade mesclada à cobiça? Será que vem de berço, Joe, ou de necessidade? Ou será que tá chegando o fim da humanidade? Partindo o coração que se banha de ilusão, que acredita que o ser humano tem solução. Ouça, irmão, isso não é real pra mim. Vejo a humanidade bem perto do fim. Partindo o coração que se banha de ilusão, que acredita que o ser humano tem solução. Ouça, irmão, isso não é real pra mim. Vejo a humanidade bem perto do fim. Cai mais um galho do tronco, tipo um braço direito. Desmatamento destruindo rico, pobre, branco ou preto. Todas as raças com ganância, maldita ignorância. Intolerância que gera intuito por matança. É ilusão que só traz contradição, complicação, que leva pro caixão mais um irmão. Triste cena assistida exclusiva pra perifa. Viu cair altos polícia e altos vida bandida. Que tem gente que trafica, morde a preta só pro milha. Leva bem materiais, valor próprio e autoestima. Perde sua família, perde mina, filho e filha. Abraçando Satanás nos becos da latinha de Martim, onde o gavião avista a presa. Uma mocinha desmoça de família e é treta, tá na mesa. O estímulo puro, selvagerismo, o mundo todo é por dinheiro, carro e sexo explícito. Drogas à vontade, no coração só maldade. Crueldade estampada em várias faces. O ser humano é covarde, companheirismo é falsidade. Tá em Deus e todo mundo sabe o amor de verdade. Olha ao redor, mano, olha ao redor, mina. O mundo tá em estado de degradação. Alagamento, terremoto, desmoronamentos, guerra entre polícia e bandido, bocas tomadas de assalto, morte do mano que nem se via como alvo. E as pessoas que se dizem sensatas, fingindo que porra nenhuma tá acontecendo. Viver a vida é muito mais que isso. Vejo o crack dominando, levando embora a vaidade, destruindo vidas, destruindo lares. Partindo o coração que se banha de ilusão, que acredita que o ser humano tem solução. Ouça, irmão, isso não é real pra mim. Vejo a humanidade bem.